be set free, waiting to find my answer. Come if it feels right, now is the time to be. No need to find forgiveness, 'cause an innocent child wants to make love, fantasize about some vision. Funny how the lost guy makes the deal, the deal, the deal, the deal, the deal, the deal. Just when they thought you were lonely, they put you under the right spell. Wake up tomorrow, you're gonna be living the right life. Oh, just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once. Cachorrinha tá gostando, olha aí. Vem, boy. Look ahead, the crowd are jumping. Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Oh my, a play is the stage. Get your booty on the floor tonight, make my day. Why your feet are Shakira! Riding to the night.

Xuxa! Com o grupo You Can Dance! Quarta-feira, São Paulo, Via Funchal. Quinta, Curitiba. Sexta, Ribeirão Preto. Formation Society. Paul Rob, James Cassidy, Kurt Hammond. Eles estarão no Via Funchal em São Paulo, quarta-feira. Curitiba, quinta-feira. Take the chance, try some faith, talk about the people going under. Is to unlock the door. Those around him criticize and sleep. You reflect on my breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen. We get a little bit of prison. No, we're never gonna survive. Oh, yes. We have a little parade. These yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they reflect and scream. Crazy, crazy, and I have my people on side to side. Barril, pé. Me servir. Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio di sere. Ieri che non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà. Da città, da negra, chi metti você não está, e a sua voz me faz sonhar. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Insuportável a sua ausência enquanto a noite passa. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai. Tiziano Ferrulia! Ao vivo, galera! Vai chegar, eu sei que vai chegar, que eu vou te escutar e vou te entender. Vou estar com você, você, você. Lo juro! Carolina e Ana Paula mostrando. Brincadeira, meu! Pela primeira vez ao vivo! Tiz... Super gatinha, sabe dançar e cantar, olha aí! They say hi, it's what I wanna see. Stars are like eyes, they're watching the dark. Fresh and it feels an older than me, that is a ghost, a kiss in my heart. This life can be such a lonely place. I hear the laughter as I fall from grace. I fall from grace. Now I am branded with original sin, world without end. Who's gonna fight for innocence when we're always denying the truth? When we wash our hands of the truth. Queria ter uma vida normal, queria poder sentir mais igual, poder dormir quando a noite vem, sonhar com flores caindo das mãos. Sinto uma cruz pisadas são espinhos que não param de sangrar em vão. Sangrando então todas as culpas inventadas, derramadas no chão. Who's gonna fight for innocence when we're always denying the truth? Who's gonna fight for justice when we wash our hands of the truth? Olha aí a galera cantando com a Débora Blanco, disco de ouro no Brasil. Alô, Caxias! G15 aqui, vamos ver. Eu preciso te ter. Meu pensamento é você, emoção. Eu não preciso mais beber e não tenho vergonha que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Mas que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você, fazer o que? Faça-te amar.